cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Os ouvintes da Rádio Boa Nova, uma vez mais bem-vindos aqui a um cá se fazem, cá se tocam. Hoje, uma vez mais, com uma estreia. Quando digo estreia da banda, sendo que o convidado já assim não é. Pois bem, temos ao telefone o Nuno Figueiredo, para os mais atentos, o homem também, uma das facetas do Virgem Sul, portanto, o homem do norte do Virgem Sul, tendo em conta que a outra metade é bem alentejana, portanto, é de Beja, sendo que o Nuno Figueiredo já nos dizia há algum tempo atrás, também já se sentia um tanto ou quanto alentejano, sem deixar de se sentir também um homem do Porto, mas depois bem, o Nuno Figueiredo hoje vem aqui falar também de uma outra metade sua, que é a metade que o une ao Bruno Vasconcelos, o homem também, por sua vez, Pinto Ferreira, e que também já vinha, se bem se recordam, de Guys from the Caravan, portanto, e que se uniram numa união ultra leve. Pois bem, vamos perceber que liga metálica é esta, ultra leve, que permite ter aqui um álbum de estreia, um álbum esse que chegou às lojas a 20 de maio, mas que os ouvintes da Boa Nova começaram a ouvir bem antes, ainda a propósito de A Chata, talvez a face mais visível ainda deste álbum de estreia, sendo que já anda a rodar também aqui o segundo single, Cabeça no Ar. Mas vários temas vão passando aqui ao longo desta semana de destaque, até porque o álbum deve ser descoberto como um todo. Pois bem, então Nuno Figueiredo, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, uma vez mais, é sempre um gosto de falar consigo. Sendo que depois falávamos, pré-anunciávamos que íamos falar quando viesse o terceiro disco dos Virgem Suta. Estávamos longe de que viria por via dos ultraleve. É uma ideia recente que andava já a germinar nessa altura, ou, enfim, são coisas do acaso? Sim, os ultraleve surgem um bocado no seguimento do segundo disco dos Virgem Suta. Não porque tenha ficado alguma coisa por fazer, mas porque o Bruno fazia parte, ou tocou connosco nos Virgem Suta, em alguns concertos, e de conversas que nós tivemos, ficou um bocado à vontade de experimentar, fazer música pop, ou seja, uma música que não cabia nem no universo dos Virgem Suta, nem dos Pinto Ferreira, e que nos dizia a ambos bastante, quer dizer, que é um tipo de música que nós gostamos de ouvir. E assim foi, quando acabamos as gravações de Virgem Suta, começámos os concertos, a promoção, comecei a compor algumas músicas que fui mandando para o Bruno, e nesse universo que tínhamos definido, e ele foi convocando com aquilo que ele sabe fazer e muito bem nos arranjos e na voz, obviamente, e fomos percebendo que tínhamos ali alguma coisa nova, alguma coisa diferente dos nossos projetos, e que de facto tinha uma espinha dorsal que nos interessava, e que era claramente um outro caminho dentro dos dois projetos que a gente tinha. E foi dessa forma que nasceram os Ultraleve, há praticamente um ano, não tem mais que isso. Aliás, a primeira maquete que mandei para o Bruno foi mais ou menos por esta altura, talvez maio do ano passado. Só que, entretanto, as coisas precipitaram-se, houve logo muito interesse pelo trabalho por parte da editora, e tivemos depois, mesmo sem dar conta, que andar contra o relógio a tentar, a gravar tudo, né? Conseguir cumprir os prazos de edição de um disco. Dizes que não gostas de mentiras, estás farta de conversas, que és bem diferente das outras que me andam a rondar. Dizes que és de outra colheita, de uma casta apurada, que teu sangue em pouco. gostas de ilusões. Teus sonhos eram outros, que estás farta dos serões a navegar na internet. Desejas um novo rumo, já baixaste o salva-vidas e à força queres me ao leme no teu mar de frustrações. Mas se eu sou igual aos outros, o que esperas tu de mim? Antes só que em companhia de quem se diz tão ruim. Sou uma peça, eu bem sei, e nunca te escondi, mas também nunca te dei menos do que prometi. Não me venhas com conversas, outra vez a mesma fita. Não aguento a desdita, és uma chata. Basta tanta conversa barata, não vale nem a beata deste cigarro. Houvesse a edição da chata e o airplay que ela foi tendo, veio a desmistificá-las, ou seja, havia necessidade de lançar mais do que uma simples música. Sim, percebemos depois que, aliás, mesmo isto foi tão natural que até as próprias músicas foram sempre surgindo, ou melhor, havia um lote de canções que foi composta neste universo que mais cedo ou mais tarde seriam gravadas. Agora, não sei se iriam com este timing. Não sei se teriam tanta pressa, não é? Tanta urgência em ficar para fora. Obviamente que depois, havendo uma estrutura de editor e tudo, as coisas têm que acontecer com outros prazos. Mas a nossa intenção até era calmamente ir lançando um tema, depois outro. Isto logo no início. Quer dizer, pensávamos numa edição de autor, uma coisa assim. Nada de muita pressa. Mas pronto, foi giro na mesma, a gente claro, ir, claro. É frenético. E pegando aqui um termo frenético e buscando o outro, esta, e perdoa a comparação, mas é aquela que me surge agora na cabeça, esta esquizofrenia, portanto, de manter ultra leve, Virgem Suta, Pinto Ferreira, não é difícil de gerir, não? É bastante. É muito maluco isto, mas dá muito gozo, porque para já, porque são todos estes projetos, são projetos que me dizem muito, que têm muito de mim também, que têm muito daquilo que eu gosto de fazer. E só por isso já valia a pena. E depois é dentro do universo da música, que é o que eu mais gosto de fazer, portanto, é muito difícil gerir as agendas e disponibilidades, e ensaios, esse tipo de coisa depois por trás da música propriamente dita, é que é mais difícil de gerir, porque tudo o resto é um prazer enorme, não é? Claro. Quer dizer, ter uma banda que edita já é uma sorte, ter duas então é francamente bom, quer dizer, o que mais é que eu posso querer, nem sequer posso dizer, nem sequer me posso queixar, é bom demais para ser verdade. Ora, quem lá está em casa pode estar a pensar nisso e não resisto a perguntar. E o Jorge Bem-vinda, como é que fica aqui no meio disto? Aliás, os dois Jorges, porque o Bruno também tem no Pinto Ferreira, exatamente, o colega dele também é Jorge. Exatamente, Jorge Ferreira. Sim. Exato. Ficaram bem, sabes que isto foi feito tão natural e de uma forma tão clara para todos que eles também assistiram ao surgimento disto e assistiram de uma forma também muito, como é que eu ia dizer, comprometida de alguma forma, não é? Muito amiga, muito sempre com um parecer sobre as coisas. Eu acho que isso é muito giro e acho que é muito saudável até e que nos faz olhar para a nossa música de outra forma, faz ver as próprias bandas, as bandas principais de cada um, de uma outra forma, dar força ao conjunto, quer a um, quer a outro. E portanto foi pacífico, eles veem isto com bons olhos. Aos outros, chega-me o que Deus me deu, mas arriscar. Tudo o que tenho mando agora pelo ar. Pois nada, nada vai mudar. Como nos filmes, é o amor quem vai ganhar. E sem pestanejar, até um ramo amor por ti hei de enfrentar. Nada nem ninguém nos vai vencer. Eu sou um super-homem e tu super-mulher. Ninguém nos vai vencer. Eu sou um super-homem e tu super-mulher. Ninguém nos vai vencer. Chapa, tivemos acesso, felizmente, graças à Universal, muito, muito rapidamente para divulgar, mas teve logo numa determinada rádio, e podemos dizer, uma rádio comercial, no programa da manhã, um grande ênfase no vosso tema. Isso é. Também terá catapultado a necessidade de, como há pouco disse, o apressar a saída do disco, esta tão boa recepção no Airplay? É provável. Sabes que foi uma coisa um bocado assustadora quando nós fomos. Aliás, tínhamos falado com a editora e por via do calendário deles, parecia tudo muito difícil acontecer. Até que eles ouviram a música, de facto, e quando ouviram, pá, tudo mudou. E pareceu-me isso com várias coisas. Na rádio aconteceu exatamente igual. Quando mostrei as canções da maquete, na altura ainda maquete, pá, foi assim um acolhimento inacreditável. Toda a gente adorou aquilo. E, o que nos fez logo pensar em outras coisas, né? Pensar em gravar mais rápido, pensar em ter prazos, porque também a própria estrutura depois nos fez avançar com isto, quer dizer, toda a gente queria ver o disco sair e andávamos nós já atual e a correr para tentar ter o disco em mãos dentro dos prazos corretos do que tínhamos estipulado, mas foi tudo um bocado inesperado. Aliás, para ser sincero, foi completamente inesperado. Não estava à espera, nem nos melhores sonhos teria essa perspectiva. Era para ser uma brincadeira. Percebemos que os ultraleves nascem de uma ideia despretensiosa e de repente tornou-se uma coisa muito séria. Sim, muito. A Chata tornou-se uma música popular. A Chata tornou-se séria. É, ficou assim, ficou uma coisa muito. É engraçada também, aprendemos a lidar com as coisas, isso dá maturidade a uma pessoa, mas é de facto uma coisa. Nós neste momento estamos a preparar, por exemplo, as FNACs e tudo isto é novo, quer dizer, nós ainda agora estivemos a encerrar com banda, já estamos a tentar arranjar estrutura para ir às FNACs, está tudo a ser novo, nunca toquei teclados, estou agora a começar a fazer isso, quer dizer, é uma coisa assim meia doida. Dentro de tudo do que os Virgem Suta continuam a tocar, portanto, é assim uma grande maluquice em termos de organização pessoal. Mas é giro, pronto, não deixa de ser fixe, já tenho histórias para contar sobre isso. Há pouco falava também de que está a aprender teclados, brilhante, sendo que para acompanhar os Ultraleve, o que julgamos saber, tem o Sérgio Nascimento da bateria e o Nuno Simões no baixo. Exatamente. Baixo e programações, há uma série de programações que são lançadas, porque eu sou música, eu vivo muito disso. Mas sim, em Nascimento somos quatro. Um formato mínimo possível, porque por nós teríamos muito mais, mas nos tempos que correm é mesmo impossível alargar muito mais as bandas, é difícil. Não quis dar ouvidos ao que o Rui Veloso diz, mesmo que quisesse não tinha o anel de rubi. Isso te importa, chega a ser fundamental. Sem brilho à tua porta, corre-te a vida tão mal. Não sou como diz a canção, como os das outras, um homem ideal. Mas o que interessa ser perfeito, se julga mal. Não nego o que espero, tal qual a Brunhosa diz. Eu e tu talvez fazemos o que sempre quis. Mas se sou sincero e te apelo ao coração, de novo as desculpas lavas tu com o sermão. Não sou como diz a canção, como os das outras, um homem ideal. Mas o que interessa ser perfeito, se o feitio vai se haver com julga mal. Não vou dar ouvidos ao que por aí se diz. Tua vida só vai torta por não baixares o nariz. Agora já vens tarde, aqui eu não estou nada mal. Na casa desta outra virei homem do espial. Não sou como diz a canção, como os das outras, um homem ideal. Traz-nos aqui à fase dos desafios, que enfim, já não é estranho para o Nuno Figueiredo, já sabe, quando se estreia aqui uma banda na Boa Nova tem uma fase de desafios, sendo que agora estamos curiosos de ver que tipo de resposta dá, quase que adivinhávamos a primeira. Mas a primeira é precisamente esta, que é, imagino que venha tocar aqui a Oliveira do Hospital e que pode trazer consigo duas bandas. Que bandas é que traria? Está a imaginar qual é a resposta que eu penso que venha aí, não é? Portanto... A resposta óbvia seria levar as nossas outras duas bandas. Exatamente. Sim, tinha muita piada. Aliás, já o fizemos e foi uma experiência muito boa. Nós, no ano passado, tocámos em Lisboa, numa iniciativa, que eu já, sinceramente, não me recordo o nome do festival, mas que nos propuseram tocar, juntar Virgem Suda a Pinto Ferreira. E foi o Virgem... Como é que era? Suda... Era Pinto em Suta. Nós começámos com Pinto Ferreira, entramos no, a meio do concerto deles e tocamos músicas deles. Eles depois entraram no nosso e tocaram connosco as nossas músicas. E foi uma experiência muito boa. Nós temos uma relação muito boa mesmo. Somos muito amigos e somos, pá, aquela coisa quase de irmãos. É uma coisa gira mesmo. Os quatro, não é? Só os dois. Portanto, sim, certamente levaria os Pinto Ferreira e os Virgem Suta. Até porque por uma questão, lá está, nós temos que correr, por uma questão, claro, de gestão mesmo. Temos de gestão até mesmo. É, exatamente. Gestão de material e não sei o que, era tudo muito mais fácil. Mas não quero só juntar dois ossos, não é? Dois ossos, desculpa, Nina. Teima a preguiça a tomar posse deste corpo já pesado. Belo vinho meu eu fosse, não estaria aqui plantado. Mas já levo a minha conta e o Tabernas agradece. Mais dinheiro eu tivesse, ficaria todo cá. Agora, o segundo desafio. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que quer convidar o pop dos Ultra Leve a fazer parte desse concerto, ou fazer a primeira parte. De que banda gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Epá, de uma que foi há tempos ao Porto, ao Primavera Sound, os Blur. Ficava todo contente. Pronto. Isso era incrível. Os Blur, está escolhido. Por exemplo, uma banda pop também. Exatamente, muito pop. Dentro desse universo. Agora temos aqui a fase de escolher o disco tributo, ou seja, uma banda, um autor nacional, a quem vai ser feito um disco tributo e que pede agora os Ultra Leve para fazer uma versão de um tema para incorporar esse disco. Estamos a falar de que autor ou banda e já agora que tema seria esse? Nacional, era nacional, os Clã. Os Clã, muito bem. Os Clã. E que tema seria esse já agora? O Carrossel dos Esquisitos. É uma música que gosto bastante. do ouvinte, como a resposta foi tão óbvia, eu queria perguntar se já o teria tentado fazer, não? Não, nunca fizemos música nenhuma, ou versão nenhuma de escola. Uhum. Por uma questão também de proximidade, nunca tentamos ir por aí. Muito bem, acho que ainda há poucos dias tiveram a fazer um mágico concerto com o Sérgio Godinho. Exatamente. Para que carro desportivo, sou um tipo inativo. São os ventos da bonança, que decresce a par da pança. Para que cão com pedigree, se há tanto via lá está aí. É o estilo, a tendência, glamourosa dependência. Para que mil canais TV fazer amigos a 3G? É para a pura distração, ossos da evolução. Que me importa o luxo à porta, se por dentro a casa é morta. É o preço da bonança, gemendo toda a gente dança. Dança, dança e não refila, tantos a dançar pela. Dança, dança e olha a fila, vem mais cinco a pular. Dança, dança e não refila, tantos a dançar pela. Dança, dança e olha a fila, vem mais cinco a pular. Construa a vida à dança. E que importa ao fim e ao cabo, tanto mundo e o feito nabo. É o preço da bonança, quem provou jamais descansa. Dança, dança e não refila, há tantos a dançar pela. Dança, dança e olha a fila, vem mais cinco a pular. Dança, dança e não refila, há tantos a dançar pela. Dança, dança e olha a fila, vem mais cinco a pular. Agora temos aqui aquela pergunta que num álbum debut não pode deixar de ser feita. Que expectativas, tendo em conta agora foi tudo, e como disse, overwhelming, ou seja, ultrapassou-vos aquilo que vocês pensavam e até vos obrigou a acelerar. Agora que diz que já cá está fora, estão a criar alguma expectativa? Eu tenho neste momento estou a viver isto com muito mais calma. Eu confesso que o início foi um turbilhão de coisas, neste momento vejo a coisa com alguma calma e espero que seja o que tiver que ser. Aliás, como foi desde o início. Não quero fazer grandes planos, não quero também, não vou também certamente dizer que não vai acontecer mais nada, vai certamente, faremos tudo para que seja uma banda com vida mais longa. Agora há de ser aquilo que quisermos continuar a fazer os dois, de uma forma livre e descomprometida, portanto, isso aí, não queria que isto passasse a ser uma coisa de necessidade urgente de fazer determinado disco, de não sei o quê, de continuar assim assado. Acho que isso aí estragaria muito o espírito deste projeto, que nasceu de uma forma natural, e acho que deveria continuar a ser, porque senão passa a ser uma banda como as outras duas que nós temos, quer dizer, passa a ser uma coisa com estruturas muito mais rígidas, com muito mais essa, com muito mais nervo à mistura. Não sei se me faço entender, mas sim. Com muito mais, são quase uma instituição que nós temos que gerir. Eu gostava que isto fosse um bocado uma fuga a isso, que fosse uma coisa livre, e acho que essa liberdade também dá depois essa característica mais leve à música, mais descontraída. Isso era muito bom que fosse assim, pelo menos era assim que eu gostava de ver isto, porque era um complemento e não era uma fonte de mais tensão, digamos assim, não é? Porque queiramos, quer não, não encara as duas bandas, encara do ponto de vista do profissionalismo, empenho, ou seja, exatamente. Do empenho, isso sim, claramente, mas vejo uma como uma forma quase de escape, de uma mais leve, digamos assim, não sei explicar bem, mas uma coisa ultra leve, uma forma, né? Exatamente, uma forma descomprometida de encarar a música, uma forma muito mais livre. A outra tem para já tem estados de maturação muito maiores, tem mais, penso muito mais, sou muito mais racional nas Virgens Suta, o que mas, é bom também, é um lado que eu adoro. Mas não corre o risco de repente aquilo que há pouco falava como um escape, não é? Uma tal questão leve, não corre o risco de na prática estar a criar uma nova instituição, até pelo impacto que o disco estreia dos Ultra Leve estar a ter o impacto que teve, não é? Sim, eu acredito que possa correr esse risco, se me apercebi disso mais tarde, mas vou tentar que não seja, do ponto de vista da forma como encaro, se calhar é a forma mesmo como encaro. Ao encarar isto de uma outra forma, verei o projeto também com essa leveza. Espero eu. Eu recordo, e desculpe interrompê-lo aqui, uma questão, enfim, já estamos a recuar com isto aos anos 80. E, naturalmente, conhece Pesticida, portanto, sim. E o que é que eles tinham, e de repente eles resolvem criar uma, quase que... Os 10 Bicigas. Que nem mais nem menos teve um impacto que os Pesticida nunca tiveram, ou ainda hoje não têm. Enfim, são coisas que nos ultrapassam, naturalmente. Sim, mas eu também sou sincero. Eu não meço isto que eu estava a dizer do peso das coisas na minha cabeça, não a meço pela popularidade. Meço por outras questões que não sei bem explicar. Se calhar é uma coisa mais filosófica minha e menos explicável. Mas, obviamente, que terá influência e impacto. Tenho noção que a Chata é um sucesso de rádio, se calhar um sucesso que nunca tivemos, se calhar, quer dizer, com Linhas Cruzadas tivemos também assim, claro. Nas Virgens Suta, mas tenho noção que foi uma coisa super rápida, quer dizer, nunca tinha tido tal experiência. Agora, não sei, vamos ver. É assim, não quero fazer planos, para ser sincero, quero que as coisas aconteçam livremente, calmamente, e há de ser o que for. Acho que é melhor encarar as coisas assim. Muito bem, não, nós cá estaremos... A querer ver o fim da coisa, não é? Não, o fim não. Não, quando eu digo o fim é assim, vamos atentos aos episódios, não é? É como as pessoas que querem sempre saber como é que vão ser aos 60 e aos não sei o quê, como é que é o futuro. Eu não sou nada assim. Gosto de gozar o momento. Okay. E o momento há de ser giro. Vamos ver. Há de ser bom, certamente, porque estou com amigos e isso aí dá gosto. Tanta loucura, mas que frenesim. Eu aqui a assobiar, nada me rala ou me é ruim. A vida é isto, o que é que se há de fazer? Num dia ganho, no outro fico a perder. Bem que me sabe passear por entre a gente, por todo este mar. Nem que por uma só vez desalinhar e a corrente romper e ver que há vida no vai-vem da maré, mesmo para os que temam em perder pé. Louco só pois como tu, somos dois, só que um puxa para cá, outro empurra para lá e o mundo é só um. Há que aceitar quem o pinte de escuro cor lhe queira dar. Louco sou pois como tu, somos dois, só que um puxa para cá, outro empurra para lá. mostrar exemplo claro do que estou a dizer. Quando estiveres a cismar, olha para o lado, mas com olhos de ver. Há tanto mundo além da preocupação. A vida é uma só, corre até mais não. Louco, sou dois como tu, somos dois. Só que um puxa para cá, outro empurra para lá. E o mundo é só um. Há que aceitar quem o pinte de escuro, cor lhe queira dar. Louco, sou pois como tu, somos dois. Só que um puxa para cá, outro empurra para lá. E o mundo é só um. Há que aceitar quem o pinte de escuro, cor lhe queira dar. Somos dois, só que um puxa para cá, outro empurra para lá. E o mundo é só um. Há que aceitar quem o pinte de escuro, cor lhe queira dar. Louco, sou pois como tu, somos dois. Só que um puxa para cá, outro empurra para lá. E o mundo é só um. Há que aceitar quem o pinte de escuro, cor lhe queira dar. E um momento vivo já também de dois telediscos. Um, naturalmente, para o Chata, e que as pessoas estiveram mais atentas até, e agora para o Cabeça no Ar, que, pode acreditar ou não, era aquilo que eu vaticinava como sendo o segundo tema a vir a aparecer, por via de quem ouvisse e a captá-lo. E logo, rapidamente, vocês vêm a disponibilizar a componente de vídeo, onde aparecem muito os dois mentores destes ultraleve. Isso deve-se muito também à existência da editora, e que se eventualmente assim não fosse, dificilmente teria a oportunidade de poder investir, na prática, isso nessa imagem. Sim, é certo. Ter uma editora, nomeadamente a Universal, é uma mais-valia muito grande, não é? Nós temos uma estrutura que trabalha connosco, que acolhe as nossas ideias, que tenta dar o melhor tratamento e que, dentro do possível, tenta disponibilizar as melhores condições para isso. Sem dúvida nenhuma. Tenho muito bem a noção de que noutra estrutura seria muito mais difícil. Agora, eles também acreditam em nós, isso aí, e nós também tudo fazemos para que as coisas corram bem. E eles, sabendo disso, obviamente têm interesse em apostar em coisas que ou em equipas que estão muito empenhadas, não é? Que têm muita força para, pelo menos, muito querer. É que a gente não tem fórmulas, nem temos a certeza que as coisas funcionem, mas pelo menos temos o querer. E o querer é muito importante nestas coisas. O não desistir, o ser persistente e chato ajuda muito nestas coisas. Isso posso garantir. Somos um exemplo disso. É pena que eu não tenha muito mais para te dar. Nem amor, nem paciência que me faça aguentar. Mas olha, foi fair play, perdemos a nascer o qual eu não. já deu uvas, entretanto secou. É que isto do amor é cultura tão frágil, é preciso ser ágil, cuidar com rigor. Não há outro segredo para gerar uma flor. Se fores ruim, serei carinho. Se fores do bem, bem te vou dar. Sem cerimónia, minha dose precisa. Se fores da paz, em paz virei. Se precisares, eu cá estarei. Em condição de ser com conta em medida. Vamos aqui passar a falar ainda do tempo da criação dos temas. Uhum. De que noite mal dormida surge o tema como a chata? A chata é um somatório de coisas. Eu tenho um, não sei se é defeito, se é qualidade, ainda não percebi bem, porque isso atormenta às vezes, que é, sou um bocado colecionador de expressões e de coisas que me vão surgindo no dia-a-dia. E que uso depois nas músicas, quer nas Virgem Suta, quer neste caso nos Ultraleve. E a perspectiva desde o início foi fazer no Ultraleve um universo divertido, otimista e com muito ritmo. Era essa a base. E os temas que pensámos abordar eram todos, mesmo aqueles que tinham até um cariz assim mais negativo, que poderia ser, a priori, interpretado de uma forma mais negativa, tentei sempre ir buscar o lado mais curioso, às tantas, mais tonto da coisa, ser mais otimista, ser mais divertido. E acho que consegui, na chata, é um bocado o somatório daquilo que uma pessoa ouve nas conversas de café. Eu não sei exatamente quando aquilo... De onde é que aquilo partiu? Não tenho bem presente. Eu tenho ideia que foi num café, estava a ouvir uma conversa, estava sentado numa mesa e surge assim uma situação e eu, epá, olha lá, esta coisa tem piada. E depois fui juntando coisas que, entretanto, também já vivi, coisas que vejo acontecerem à frente, não é? Porque aquilo é um personagem, quer dizer, se aquele personagem existe mesmo, aliás, mesmo o narrador não seria uma pessoa assim muito simpática. Mas aquilo é o ir buscar várias coisinhas que fui colecionando e que depois dão aquela história, aquele postal da chata, mas pelos vistos as pessoas se identificam, acho que pela piada que aquilo tem, não é? Claro, porque é ir buscar. Mas eu não sei bem explicar, a minha cabeça é um bocado maluca nisso, é assim, acho que tem dias que deve crachar e surgem assim estas coisas, porque eu não tenho muita explicação para isto. Bye. bandas da minha eleição, onde naturalmente os vídeos também têm um lugar, e muito por vida das letras, onde misturo Diolinda, onde misturo também Miguel Araújo Jorge, os Azeitonas, enfim, que de algum modo são transversais nas temáticas, não é? E na maneira inebriante como conseguem desenvolvê-las. É curioso que as pessoas cada vez mais se identificam com este tipo de música, como há pouco falou, despretensiosa, mas que, a brincar, se vai falando muito sério, e falando de coisas que são o nosso dia-a-dia. Significa isto que as pessoas estão mais atentas à música, e à música, digamos, à letra, do que propriamente só ao bater do pé? Eu acredito que cada vez há mais. Acho que ainda estamos longe de ser a prioridade, mas acredito que cada vez está mais, as pessoas estão mais atentas a isso e querem. O que eu sinto é que cada vez mais a música portuguesa tem força e gera interesse. Eu vejo isso até nos concertos, as pessoas vamos tendo cada vez mais público e as pessoas gostam. Sim, eu acho que falar de coisas com alguma consistência, mesmo que a brincar, é interessante, quer dizer, você está a ouvir uma história, está a ouvir algo que lhe diz alguma coisa, não é? Acho que é muito mais interessante do que ouvir músicas vazias, sem nada. Agora, isso também é a minha opinião pessoal. Eu não aprecio, eu gosto sempre de seguir a letra. Mas parece-me que sim, que há cada vez mais pessoas interessadas em ouvir estes... Porque eu acho que isto aqui são quase... São as histórias de todos esses autores que falaste. São muito engraçadas, porque são quase piruetas no português, não é? Usar a língua portuguesa de uma forma engraçada. A mim prende mesmo muita atenção. Eu sou fã de todos esses. Já lhes disse. Aliás, somos amigos em alguns casos. E gosto muito de viajar por isso, porque isso permite-me viajar. É quase como estar a ler um livro, é seguir uma história. Eu acho isso mesmo fantástico. Acho que há pessoas com talento enorme para fazer. Achar o bom e o mal foi falha humana a dois. Agora o alerta, quando não há solução, dizias tu que um dia assim seria escuro como o breu, julgando pelo que sinto em mim. De negro nada. Serão outros mais do que sabemos nós. Qual desses viu além dos muitos close-up, close-up de ocasião? Já dei por gasto o meu latim, nem por desenho vou tentar. Apocalípticas para mim, Vamos aqui fazer futurologia. Tente acompanhar-me neste meu devaneio mental agora. Se falarmos em Scanvas, temas como o Cairo, há um conjunto de temas quando se fala, identificamos logo com anos 80. Sim. O Parva que Sou, o Marido das Outras, a Chata, serão em 2030 os temas que de algum modo vão fazer lembrar Caminhos Cruzados, okay, não? Okay. Vão fazer lembrar a segunda década deste século XXI. Eu gostava muito que fosse. Eu gostava mesmo muito que fosse. Agora não sei. Não sei, não faço ideia. Acho que é muito giro. Acho que a parte mais bonita disto é a gente poder deixar alguma coisa, não é? Se isso acontecesse, eu ficava super orgulhoso, ficava mesmo contente de mim. Acho que tinha valido muito a pena. Agora não sei, pai, as coisas muda tudo tanto de uma forma tão rápida, as coisas são consumidas de uma forma tão rápida e quase todas parecem tão descartáveis que eu não sei até se haverá compilações desse género de futuro, ou pessoas que se lembrem disso com todas as coisas que instantes surgem a mil à hora. Não sei, mas se houver alguma, não queria ser presunçoso, mas alguma, e excluo-me desse grupo, pronto, e assim já pode ser. Se houver alguma justiça, acho que sim, acho que era giro que isso acontecesse. Eu pois gostava bem. Muito de ver os Diolinda, gostava muito de ver o Miguel e outros autores a ver com os no futuro por causa do trabalho deles, claramente com ser, acho eu. Pronto, estamos aqui a marcar. Ora bem, o Caso Fazem, Caso Tocam fez em abril 7 anos, portanto, ininterruptamente tivemos uma banda por semana e, em alguns casos, duas, porque não dávamos vazão às bandas que tínhamos aqui para divulgar. Portanto, se Deus nos permitir e tivermos, enfim, esse espírito, lá para 2020 voltamos a falar sobre isso. Ok. Já não falta muito. Já não falta tudo. 2020, quem diz 2020 diz 2025. Portanto, mais coisa, menos coisa. Tenho 50 anos, não. Exatamente. Pronto, e eu estou com 41 agora, portanto já estou a somar mais anos ainda. Uma vez mais, Nuno, obrigado pela disponibilidade que teve. Obrigado. Foi uma conversa uma vez mais interessante que nos permitiu termos. Hoje, a propósito dos Ultraleve, seguramente iremos falar mais vezes. E já não vou dizer se vamos falar sobre Virgem Sutra, sobre Ultraleve, porque estou na esperança que ainda se vai lembrar de uma coisa qualquer, ainda mais ultra. Talvez o Ed Ultra, não sei. Não, eu por acaso tenho projetos que gostava de ver realizados, mas eu não creio que seja para os próximos tempos, porque senão eu acho que sou expulso de casa. É o mais certo, para uma faca com a roupa à porta de casa. Mas tenho projetos que gostava de ver no futuro. Mas vamos ver, vamos falando. Exatamente. Nuno, um abraço, obrigado por muito tudo. Obrigado pelo vosso apoio. Isso é que eu quero agradecer, porque de facto temos consciência, ainda ontem falávamos disso, que o apoio das rádios locais é que às vezes olha só para a dimensão nacional, mas temos perfeita noção que as rádios locais têm um papel muito importante e que nos ajudam bastante a ser conhecidos pelo grande público. Isso aí é louvável, o vosso interesse e a procura, e muitas vezes até o empenho pessoal de quem está à frente dos programas para levar a música às pessoas, não é? Eu acho isso incrível. Parabéns também. Fogo muito a saber essa sua opinião. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado. Passou um ai por mim, qual sol em dia ruim. É fogo, sim, voltou ao meu jardim. Com o viço do jasmim. Chegou e um mero olhar bastou para apaziguar o mundo e a vida, tudo em relantim. Num close-up sobre si e no ai tudo em volta floriu. A primavera chegou. Fiquei tonto rindo até de mim. Num ápice a vida voltou. Senti de pele a pelo e no céu de do céu. Fintei a guarda. lua tive nua. Foi bom, tão bom ali nas nuvens caminhar sem rede, amparar o céu atravessar e lançar no céu. A primavera chegou. Fiquei tonto rindo a...